me tomo ar. Gosto da palavra que me inspira um beijo. Gosto de palavras que me faz cantar. Gosto dos sinônimos da palavra desejo. Vontade, querência, carência. Não gosto, não. Gosto da palavra grande, do palavrão. Gosto da palavra sim, tenho aprendido a dizer não. Gosto da palavra que não cabe em si. Gosto da palavra que se estende, vai até aí. E chega até aí. Que eu